Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Nas madrugadas, vou lutando contra insônia. Revoltado na caneta, derrubando a Babilônia. Busco a paz, lições que vêm de Gandhi. Vontade de matar, eu sei, tive bastante. Hoje miro objetivo, não acredito em fracasso. É isso mesmo, de eu coloco amor no que faço. Abalo psicológico, agindo emocional. Sou mais meu lado bom nessa treta com o mal. Dos 10 mandamentos, 9 dele foi quebrado. Nunca é tarde pra remissão dos meus pecados. Traidor disfarçado não se nomeia, te abraça e te beija. É o Judas Santa Ceia. Mil trutas, mil tretas, mil vazios na cabeça. Mil show, mil fitas e aquela incerteza. Matar um leão por dia, nada disso. Sou próprio leão nessa selva desde o início. Oração ao alto pra aquele que me guia. Espanto os demônios, aquele que queria derrubar, me empurrar, jogar no fracasso, destruir minha vaidade, meu ego, meu espaço. Amar ao próximo como amas a ti mesmo. Ser soldado apocalipse nesse mundo violento. Coração que no peito ainda bate junto com o bumbo e o clef. Se eu desistir, sou um covarde. Progresso pros nossos, viver do que se ama. Por que é tão cruel o enredo dessa trama? O lado sujo da ópera, melodia vazia. Viver do meu sonho era tudo que eu queria. Mas não me cicatriz. Não há limites para aquele que quer conquista. Mas não me cicatriz. É pra aquele que quer conquista. Mas não me cicatriz. Pra aquele que quer conquista. Siga as palavras. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel. Que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. 30 anos se passou e eu aqui fazendo rap. Sou Luiz Fernando Prod, colocando voz na track. Sem limites pra sonhar. O que há? Motivos pra parar e eu continuo a cantar. Ideia de responsa com o grupo na marginal. Perguntando qual vai ser um futuro de mil grau. Mais um som que nasceu, eis aqui tamo gravando. Manda um beat no zap, vamos bola esse plano. O cansaço é natural, demonstra no semblante. Mais do coração pra folha, o que sai é diamante. No mundo coração, é terra que ninguém pisa. Um palhaço castelando as roubadas na brisa. Somos essência, raiz anos 90. Contundente marginal, Bin Laden de bombeta. Rap rua verdadeiro, foi checkmate, teve original favela. Esse disco foi destaque, valeu companheiros. Aqui primeiro ato, 10 décadas de vida desde o anonimato. História de tristeza, mas de superação. Sem limites pra sonhar, com fé e oração. Mas não me acicatriz. Não há limites para aquele que quer conquista. Mas não me acicatriz. É pra aquele que quer conquista. Mas não me acicatriz. É pra aquele que quer conquista. Siga as palavras. Não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer.